Somebody is out the wrong bridge 30. No 230, complete a final e chame torre 118, decimal 95. 295, tá já, obrigado. Passaria do 2223, chame Recife na frequência 128, decimal 8, alterna 135, decimal 3. 282353, obrigado, bom dia. Vitor Índia Juliette sente da presente voo e Ceasa, reporte visual. Com campo, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, chame a torre Salvador na frequência 118, decimal 95. 185, Vitor Índia Juliette. Delta, Salas 30, via Fox, no 21, base. Via Fox para o 219, voo 12. Torre Salvador para matando Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, matando 50 seus visuais, autorizado sinal 97. Aguarde a autorização de pouso, altímetro no zero, no meia. Cuidado, final 97, entendi. Vitor, Índia, Juliette. Pouso autorizado. Pista no 7, vento no 7, 0 graus, 0 9 nós. Vento ligado no 7, Índia, Poderia confirmar a direção do vento para o Vitor Índia Direto? Poderia confirmar a direção do vento para o Vitor Índia Direto? 170 graus e 109. Controle Salvador, é o TAM 372B, nós temos a informação Juliette, descendo do nível 150 restrito. TAM 3726, acione identificação, desça para o nível de voo 050 via Bomed 1. Desce para o 150, Bomed 1, informe que vai atingir o 150, senhora. Foi autorizado 050. 050, 3726. O 3726, possibilidade de voar Itapi ou Duna, senhora? É 3726, vou Itapi. Está presente Itapi, 3726. Vetoração para o procedimento elétrico, curva esquerda, proa 055, seu limite é a radial 270 de Salvador. Em caso de falhas, atingir o limite, reassuma a navegação na proa de Duna e complete o procedimento em LS X-ray da pistão no zero. Positivo, proa 055, limitado pela radial 270. Em caso de falha, completa o intercept da radial e completa o procedimento LS X-ray 3726. 80. Oxana 6250, aciona a identificação, desça via POMED 1 para o nível de voo 060. Desça para 4.000 pés, ajuste no 015. Para 4.000 com no 015, TAM 3726. TAM 3726, para interceptar o curso do localizador, curva direita para 065. Autorizado a LF da pista no 0, reporte estabilizado e desça para 2.000 pés. Descendo para 2.000 pés, autorizado o procedimento, o TAM 3726 nessa prova. Toronto Fox, prossiga. Gente, o Vitor Hotel Fox, confirmando, tem 095. Gente, informo que não recebo o módulo Charlie, confirme, mantém 075. Negativo, vem atenção ao 075. 726 atingiu 4.000, autoriza a descida, senhora? Vai interceptar o procedimento, Endura? Então, 379.000 está sendo vetorado para o procedimento, mantenha a proa 065, vai interceptar nessa proa, reporte estabilizado no final do procedimento. Positivo, pode descer para 2.000, senhora? A proa já está mantendo 065, que é a mesma de Duna. Foi autorizado descida para 2.000 pés. 2.000 também, 7.000. Tango Vitor Hotel Fox, vou na proa do Salvador, reporte 4.0 milhas de Salvador. O ajuste em Salvador no 0 no 6. Chamei 6250, desça via para 2.000 pés, ajuste no 0 no meio, autorizado em Electric Trade, da pista no 0, reporte estabilizado. Livre das restrições em ETAP, o Oceané 6250. Livre, descendo para 2.000, preparar estabilizado, 6.2. 3726, complete a final, chame 2, Salvador, 118, decimal 95. 18, 95, 37, 18. Salvador, 3726, final do ILS Extra. 3726, boa tarde, continua aproximação, aguardando autorização para pouso. O ajuste altímetro no 0, no 5. No 0, no 5, Prossiga, Papatango Vitor Hotel Fox. Precisa manter a proa 240, cerca de 40 milhas devido à formação. Papatango Vitor Hotel Fox, autorizado desvio de formação, reporte e retornando a proa do VR. Volta a proa Vitor Hotel Fox. Autorizado pouso, voltando 37-2-0-0. Foram 3726, no solo 49, eu livrar a pista, me controle só na frequência 121, decimal 9. 219, está 3726. Xané 6250, complete o final, chame torre 118, decimal 95. 2295, Xané 6250. Continua em aproximação, aguardando contato visual. O agente altímetro na 095. Xané 6250, tráfego avistado, autorizado pouso estando zero, vento 220 graus, 08 nós. Livre pouso na pista 10, Xané 6250. Siga. Esse mantém o 055, Vitor Hotel Fox, o ajuste em Salvador permanece agora 1015. 6250 no solo circuito, livra pista, me controle só na frequência 121 decimal 9. Livra posto, solo 219, chinê 6250. 050. Via Mediona até o 050, agora 394. Sabatango Lima, Zulu Golf, chamou Sal, chamou a Torre Salvador. Sabatango Lima, Zulu Golf, chama para um táxi, confirme sua autonomia. Gente, chame para um táxi, Sabatango Lima, Zulu Golf. Controle Salvador, Azul 5196, confirmação Kilo, 10570. Azul 5196, acione identificação, desça para nível de voo 060, via Bomed 1, no ajuste 10 no 5. 060, via Bomed 1, Azul 5196, Controle Salvador, Papa Romeo, Romeo Bravo, você aceita aquilo? Papa Romeo, Romeo Bravo, acione identificação. Doutoração para o sequenciamento curve à esquerda, proa 055, seu limite é radial 270 de Salvador. Esquerda 055, limitado pela 270 de Salvador, identificou o meu Bravosca. O meu Bravosca, confirme o nível para o qual está descendo. Autorizado até 150. Sérgio, o meu Bravosca, após a... mantendo a proa 055, prossiga a descida para o nível de voo 070. Após estabilizar na 055, 070 no nível Romeu para Vasco. Agora você, TAN 3896, acione identificação dessa via BOMED 1 para o nível de voo 080. O meu Bravo Oscar, em caso de falhas ao atingir o limite, reassuma a navegação na proa de Duna e complete a final do procedimento LS X-Ray da pista no zero. Caso de falhas, voa Duna e completa o X-Ray down no zero, vou ver para a próxima. Uno 394, desça via para 2000 pés, ajuste no 0 no 5. Está autorizado ILS X-Ray da pista no 0, reporte estabilizado. Via até 2000, 2015, autorizado ILS X-Ray, chama estabilizado. Uno 394. Chené 6323, autorizado. A linha decola, chono 0, vento 210 graus, 099. A linha decola no 0, Oxa 6323. 2309. Inter redução 2309, 5 na linha. Para 3896, reduza para 2309. 3099, 96. O meu ódio está bravo, curva à direita, proa 070, limite permanente. Meu bravo Oscar 070 à direita, o meu bravo Oscar. Oscar Bravo, informe velocidade indicada. Aqui é o Romeu Bravo Oscar, mantendo 275 de indicada. Romeu Bravo Oscar, confirme? 275 indicada. Gente, tem condições de manter até próximo através de ITAP? Tá dona, se necessário, Romeu Bravo Oscar. Gente, inicialmente mantenha 270, aguardando instruções do controle. Copiado, Romeu Bravo Oscar, respeito na descida. Como 394, vetoração 4, procedimento LS, curva à direita, proa 050. Limite ao localizador, está autorizado em LS X-Ray da pista no 0, reporte estabilizado. Que é direita 050, limite ao localizador, autorizado. LS X-Ray chamando estabilizado, agora 394. Papá Romeu, Romeu Bravo Oscar, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 5. 4000 no 0 no 5, Oscar. Né 6323, acione 5447 no transponder e chame o controle de Salvador na frequência 119.80. Ok, acionado 5447.19.8, confirma. Controle de Salvador, bom dia, Chané 6323, 1800, no perfil da Sambo 1, Leda Motman. Chané 6323, acione o transponder 5447, prossiga conforme autorizado via Sambo 1 para o nível 360. Acionado 5447, Sambo 1, 360, Chané 6323, confirme e recebe o nosso transponder, querido. Agora sim, contato radar de decolagem cruzando 2.500 pés em ascensão, suba via São Bruno para o nível 360. Excelente, quando possível uma proa mais adiante, a fim de minimizarmos a nossa atraso. Inicialmente mantenha via. Manteremos via hoje, 6323. Romeu Bravo Oscar, para interceptar o curso localizador, curva direita, proa 08485, reporte estabilizado. 085 para interceptar, à direita, Romeu Bravo Oscar, reportará. Romeu Bravo Oscar, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado LS X-Ray da pista no 0, reporte estabilizado. Desça para 2000 no 0 no 5, reportará estabilizado, Romeu Bravo Oscar. Azul 5196, complete redução para 2109. Já está mantendo 2109, azul 5196. Gente, tá 3896, reduza para 2109, número 4 na aproximação para Salvador. 3896, controle Salvador. 2190, 3896. Gente. Azul 5196, como que irá seguir tráfego, posição 10 horas. Uno milhas, Uno Este, o Charlie 25 Bravo, cruzando 060 em descida. Está assistindo o tráfego, azul 5196. Azul 5196, vetor para o sequenciamento, curva à esquerda, proa 025, seu limite é radial 270, Salvador. Em caso de falhas, atingir o limite, reassuma a navegação na proa de Duna, reduzido a 1809. Desça para 2000 pés e complete a final do procedimento elétrico que foi da pistão no zero. Sim, efetuação curva esquerda para o 025, limitado pela 270, Salvador. Caso falhe, desce 2189 e chama o... prossegue no procedimento azul 5196. Pé 3896, desça para o nível de voo 070. Oceania 6323, passando... 070 vai precisar voar à direita, magnética 230, devido à formação. Gente, o Chanel 6323, livre desvio de informação. Uno 394, Chanel por Salvador, 118, decimal 95. 895, 304. Azul 51996, desça para 4 mil pés, ajuste 1015. 4 mil pés, 1015. 5196, mantendo a proa. Azul 5196, curva direita, proa 045, limite permanece. Direita 045, permanece limite, 5196. Boa 2171, decolado ao 06, chame controle Salvador na frequência 119, decimal 80. 1980, gol 2171. Batango Lima Zulu Golf, autorizado decolar sistema 180 graus, 109. Nossa. Salvador, bom dia, gol 2171, decola. Gol 2171, no contato radar da decolagem suba aviação, voo 1 para o nível 360. Via 360, 3 possível a flor de morte para o 2171, visual. Inicialmente mantenha via São Bruno. 2171 da Gol. Só 3896 vetor para o sequenciamento, curva à esquerda, proa 030, limite é a radial 280 de Salvador. 3030, 3896, em caso de falhas atingir o limite, reduz a velocidade para 1809, reassuma a navegação na proa de Duna, desça para 2012 e complete o final do procedimento Electric Ray. Gente, faz a falha no limite, 2180, 10 a 2000, voador completa X-Ray, 3896. Azul 5196, para interceptar o curso do localizador, curva direita, proa 085, repete estabilizado, desça para 2000 pés, ajuste 1095. 085, 10 a 2000, repete estabilizado, 1015, 5196. Barra 1, instalação do controle. Fechando o controle agora em 119 decimal 80, Papatango Lima Zulu Golf. Controle 119 decimal 8 Lima Zulu Golf, bom trabalho. Salve Salvador, Papa Romeu, Romeu pra Vosca. Papa Romeu, Romeu pra Vosca, continua a aproximação, aguardando autorização pra pouso, de altímetro na 095. Center, Romeu pra Vosca, sistema de Sky, prosseguir com uma base pela direita para 17. 7, Papa Romeu, Romeu pra Vosca. Informe, temos outro tráfego aproximando a pista 1-0. Tem... irá fazer espera no setor norte, aguardando para prosseguir para pouso, na 1-7. Confirme a proa por quantas milhas? 240 por 70 milhas, 80 milhas. Gente, proa 240 por 80 milhas, copiado. Gol 2171, autorizado desvio. 2171 da Gol. Tá 3896, para interceptar o curso do localizador, curve à direita, proa 065, ou se mantenha o nível de voo 050, você pode estabilizado no procedimento, aguardando prosseguir descida para 2000 pés. 0065, dash 050, aguarda trajeteiro para o ILS, está em aprisionamento. Alemão, Atena 590, no meio do 9. No 394, no solo 09, a livrar ficha no controle solo, frequência 121, no decimal 9. Direita 219, mano 394. Patango Lima, Lima Zulu Golf. Estabilizado 5196. Azul 5196, complete a final, chame Torre Salvador 118, decimal 95. 1895, Torre Salvador 596, obrigado. TAM 3896, doença separa 2000 pés, ajuste no 015, repete estabilizado, complete redução para 1809. TAM 3905, rebate estabilizado, reduzindo 1180, 3609. Torre Salvador no 094, gol 100 daquilo. Gol no 094, aciona identificação dessa via, Bomed 1, para o nível de voo 050. Se via Bomed 1, 050, no 094. 90 graus, 109. Livre Povo na 7, Romeu para Vasca. Final de 8 milhas, Azul 596, bom dia. Bom dia, Azul 596, continua aproximação, aguardando autorização para pouso. Pode agir altímetro 10 no 5. Segue na aproximação, aguardando autorização, Azul 596, 1596. Mantém o ponto 0 da Mantém, voo 2 Hermes. Está no localizador. Gente, repórter 7 aguarde transferência de comunicação. Guardando. Romeu, Romeu, Bravo, Oscar, no solo, no 2, libere, autorizado, 180, táxi via Papá, ao estacionar a frequência ali. Informação. Azul 596, autorizado, 0, 200 graus, 0, nós, ajuste ao cimento, 0, no 5. De pouso, Azul 5196, 10, aqui. Gol 1619, decolado ao Zuno 2, chame controle Salvador na frequência 119, decimal 80. 1980, 1619, graças. Salvador, bom dia, o TAM 3896, 4 milhas de cima. TAM 3896, bom dia, continua a aproximação, número 2 para pouso, aeronave que precede, lembra, é da Azul, hoje é o altímetro 1095. 095, aguarda a utilização de posição 3896. 171, chame Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 123, decimal 8. 251378, gol 2171. Gol 2171, frequência secundária 123, decimal 8. 238, 2171. Lima Zulu Golf, nenhum pra conhecido a reportar, só me chamar de pouso, né? Lima Zulu Golf, só me chamar de pouso na localidade. Lima 353, copiado Lima Zulu Golf. Está presente, tem frequência livre para autocoordenação com tráfegos locais. É, frequência livre, Lima Zulu. Patango Vitor Hotel Fox, desça para 1.500 pés, o ajuste permanece no 015, repete visual com campo ou posição fiada. Também quer que faz o contrário visual com campo Vitor Hotel Fox. Cura 96 no solo 14. Olhe para a pista, me controle sol na frequência 121 decimal 9. Livre 219 e 596. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 210 graus, 109, ajuste altímetro no zero, no 5. No 0 no 5, autorizado pouso no 0, 3896. Pouso 2065, visual com R, pois da TAN na final da pistão no zero. Afirmo, ou 2065. Ou 2065, após a passagem do R, pois da TAN, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Após a passagem do R, pois da final, alinha e mantém pistão no zero, ou 2065. Hotel Fox, visual com a Alva 7. Tango Vitor, Hotel Fox, mantenha a proa de SEAS e chame a Torre Salvador 118 decimal 9 e 5. 296, bom dia. Salvador, bom dia, Papatango, Vitor Hotel Fox, 5 milhas na casa. Papatango, Vitor Hotel Fox, trouxe autorizado final do ano 7. O vento para cheque 200 graus, 1 no nós, ajuste altímetro no 0 no 5, aguarda de contato visual e autorização de pouso. Autorizado final do ano 7, Vitor Hotel Fox. Está 3896, no solo do 96, chame controle sol na frequência 121 decimal 9. Próximo, Paulo, obrigado, 3896. Poderia autorizar direto do óculos? Gol no 619, inicialmente mantenha a via, aguarde a autorização do centro. Mantenha o 619. ...065, autorizado decolagem. 1-0, vento 190 graus, 109. Previ decolagem no 0, vou 2065. Papatango, Vitor, Hotel Fox, trote após o pulso prossegue para combate. Bate 4 na vez. ...065, decolada 118, chame controle de Salvador na frequência 119.80. 198, bom, 0065, obrigado. Controle de Salvador, bom, 2065, Tango 1. Bom, 2065, contato radar na decolagem, submantendo nível 360 via saída Tango 1. 360 via Tango 1, bom, 2065. 1-6-1-9, chama agora o centro Recife na frequência 1-25-1, alterna 1-23-8. 251-238, gol 1-6-1-9. Victor Hotel Fox. Tango Vitor Hotel Foxtrot, autorizado pouso pista 17, 180 graus, 092. Autorizado, Vitor Hotel Fox. Tango Vitor Hotel Foxtrot no solo aos 22, autorizado 180, táxi via Oscar, ao estacionar a frequência livre. Sou em Salvador, bom dia, Zupa 207, transfere destinação 160. Azul 4207, aciona unificação, via chegada a bomba, desce, mantenha 4 mil pés, ajuste acima, metrônomo 0, 15. 4 mil via bomba, informa que está fazendo desvio à direita aqui após a dobra, a manter a proa 240, depois a gente recebe a chegada. Tente, Azul 4207, informa o técnico. 2094. 1094. Taxa Duna, completo sinal do procedimento LS Activation, agora torre na frequência 118, decimal 95. 295, 994. Torre Salvador, bom dia. 0094, gol. 0094. Bom dia. Autorizado posto pista 10, vento 170 graus, 079. Altímetro 0095. 0095, tem pouso autorizado 90, gol 0094, responde. 0094, Alguns 2065, tem umas formações ali próximo ali, seria ideal com a Jamonte, vai dar presente para evitar desvios futuros. Voo 2065, está livre de desvios, passa nível 160, chama agora o centro Recife na frequência 125.1, alterna 123.8. 251, 238, voo 2065, informa agora para a proa 235, obrigado.